voo no 607 para o localizador esquerda para o 140. 140 para o localizador, voo no 607. Da onde é? 3171 decola de imediato com o seu estado. Decola. Autorizado a alinhar e manter, agilizando manobras. Então 3171. Ali mantém, 3171. Autorizado chegada a Bonf, desce e mantém o nível 040. Para 040, tem 3173. 5 estabilizado? Útil. Sete final, chamei torre 118-6. 8-6. Gol no 607, cumprimento indicada. Estamos com 175-9. Gente, gol no 607, aeronave que precede a 7 milhas, no Boeing 737 da Corsa. Ok, tá certo. Aproximação aguardando pista livre, informo cabeceira 10 deslocada 90 metros, 90 metros, gol 17-15. Gente, aguardando a pista livre, tá ciente da, dos 90 metros interditado, gol 17-15. Com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Solo, Papa Romeu, Mike Pedro Lima, livrou na escuridão. 2 decimal 6, transponder 5542. Autorizado Recife, 390, pela Anderson 58, regulação do Banco do Rio de Janeiro, na Ponta Aracaju, controle 119, autorizado pushback acionamento, reposto para o táxi, no 642. Salvador, bom dia, Rio 9641, no centro da Juliette. Rio 9641, na sua identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantém o nível 050. Identificou chegada Mari, descendo para 050, 9641. Gol no 715, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 10 nós. 7, autorizado pouso, gol no 715. 6. 8-6, obrigado, bom dia. 9. São 3171, decolado às 3-6, chame agora o controle, 119-35, tenha um bom voo. Muito obrigado, até logo. 4 horas e 50 minutos, altera na config. 3171. 3171, no contato radar, suba ao nível 340, saída da El. Positivo, 340. Pode voar direto da El. O presente está autorizado direto da El, então 3171. Obrigado. Gol no 607, passou esse termo, baixado de trabalho. Gol no 607, 118-6, frequência gratuita. Desculpa. Gol no 607, passou esse termo, baixado de trabalho. Gol no 607, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros. Ok, tá certo, obrigado. Bolo 715, taxi via Alfa e reporte para ingressar na Juliette. Alfa, reporte na Juliette para ingresso, Bolo 715. Salvador, Unil da 3153, na Bonte, 110. Tá 3153, desse nível 040. 040, 3153, solicito o Serra Betão. 366 para a Renata. Então 3153, controle centro da Renata, agora de autorização. Zero, high speed. Vector 980, reduz 2509. Batido. 40, aguarde autorização para sinal RNAV. Serra Vita 367, para sinal RNAV, tá 370. Salvador, o TP 9502, estabilizado localizador, mostrado. Trip 9502, continua a aproximação, número 2 para pouso no momento em Salvador, informa cabeceira 10, deslocada 90 metros, aguarde pista livre, o Trip 9502. 9502. 4069, decola de imediato com transitado. Afirmo. A linha mantém pistão no 0, azul 4069. Ali mantendo 0, 4069. Nove meia quatro, uniforme, velocidade indicada. 250 nós. Tente manter a velocidade. Não zero. Um 607 no solo aos 40, libera a direita, chama o solo 121 decimal 9. 19. Bono 607, bom dia, taxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa vai reportar para ingresso na Juliette, Bono 607. Bono 715, mantenha a posição antes da Juliette, informa que seu portão é 8, será autorizado quando o tráfego da companhia liberar o setor. Positivo, vai manter sua Juliette, guardando o tráfego da companhia, fechando 5. Salvador, muito bom dia, Canto Rio, 79 da série, desde da informação Juliette, passa no 70 para o 130. 71-79, sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desce e mantém nível 080. 080 Bonf, o 71-79. 9641, chame final Salvador, a frequência 119.8. 19.8. 4069 decolado aos 41, chame agora o controle 119.35, tenha um bom voo e um bom dia. 1935, obrigado, seu bom dia. Ali no ponto espera, chamando 2118.6, obrigado, bom dia, bom número 2. Bom dia. 4 horas em Salvador, bom dia, azul 4069. 4069, contato radar. Saída Gole. Saída Gole, azul 4069. The final approach 119.8. 119.8. Uno, passa nível 140, Sando Centro Recife, 1288, alterna 133.25. Obrigado, bom dia. Mais então. Bolo 715, após a passagem da aeronave da companhia, autorizado ingresso para o portão 8. Entre após a companhia, pro 8, 1715. 219. Bolo 607, autorizado táxi para o portão número 0612. 0612. 2509, está cruzando 80 para o 70, total 9910. Então, está autorizado até o nível 050, total. 050, total, 94. 4-1 indicada. 0, vento 190 graus, 10 nós. Aline, fala do, da 101, 1942. 9502, autorizado o táxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Para 102. 200 para 130. Alô, Alenha. Boa noite, 04, a sua identificação, autorizado a chegada a Bonf, desce e mantém o nível 080. Da Bonf para 80, 1802. 2179, desce e mantém o nível 060. 060, 3179. America 980, under vector, maintain present heading, limits localized. In present heading, your vector is still localized, America 980. 9641, retorizado 2000 pés, ajuste 1015. Cruzado remota 14, trip 9502. 02. 9641, retoma navegação na Proa de Duna, em descida para 2000 pés. 2000 pés, Proa de Duna. 00 para 060, reduza para 2209. Reduzindo 220 para 3179. Número 53, avisado? Afirmo. Complete na R9, chame torre 118.6. Torre 18.6, 3.1.3. America 980, reduz speed 180 knots. 180 knots, America 980, requesting lower. Ei, bom dia, tráfego avistado, confirme marchal travado. Afirmo. 3153, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus com 08 nós, informo cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros. 3153, ciente, livre pouso 90. Final, Salvador, 3179. Passo 090 para 060, sente da alfa. Então, 3179, reautorizado nível 040. 040, 3179. America 980, reclear 2000 feet, QNH1015. 2000 feet, 1015, Mach 980. Total 9910, redução para 2100, nós chame final. Salvador 119.8. Final Salvador 19899, reduzindo 2109. America 980, to intercept localized course, turn left, heading 140. 140 to intercept the localized, America 980. No momento número 2 para pouso em Salvador, informo cabeceira 10 deslocada 90 metros, 90 metros, aguarde pista livre, Rio 9641. 4. 4. 2, 3, Controle, bom dia, agora no 642. Vou no 642, acione contato radar na decolagem, saída PUCA, ascensão nível 390. PUCA para o 390, agora no 642. Controle Salvador, muito bom dia, log 6514, sempre informação quilos, passando 180 para 150. Mari Log 6514, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha o nível 070. Aciona idêntica, desce e mantém nível 070, chegada a Mari. Filhos na final, a um Boeing 737. Excelente, reduzindo a 870, 31, satisfaz. Então, 3179, desça para o nível 040. 040, reduzindo, 731, satisfaz. 641, na final, embaixo, travado. Gente, continua a aproximação, guarde pista livre, o Rio 9641. Travado. 3153, solo aos 49, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 3153. 60, 60. Bono 604, desça para o nível 060. 060. 288-3325, obrigado, bom dia. Ingressando na Alfa na sua escolha. Então, 3153, autorizado táxi via Alfa e Índia para o portão número 3. Alfa e Índia para o 3-3-1-3. 8-6. 1-8-6, bom dia. O limite permanece. Direita 040, permanece o limite do lock, total 9990. American 980 South, 13 Riata Marco, runway 12. American 980, I have you in sight, continue your approach, standing by runway vacated. I inform for you that the threshold is displaced in 90 meters, only 90 meters, American 980, standing by runway vacated. Roger, the gear is down and roger, 90 meters displaced, American 980, standing by landing clear. Com a secundária 2545, a primária, por favor. 1-2685, 1-642. Primária 1-2685, obrigado, bom dia, 1-642. Total 9910, reautorizado 3010, ajuste é 1015. 3000 com 1015, 9910. A 9910 para o localizador, direita para o 120. Direita 120, total 9910. Salvador, Gol 975, bom dia, autorização. 075 para o 070. Utilizar o Guilherme 6514, desça até o 070, aguarde autorização. Desça até o 070, aguardando, lógico. American 980, clear to land runway 10, the wind is 180 degrees, 05 knots. American 980, clear to land runway 10. 050, log 641. 9910. Total 9910, aeronave que precede a 7 milhas na final do procedimento, com um grau de 1,80 mais. 7-1-9-9-0, reduzindo. E 1-8-9-7, missão de São para 2509. 2509, 1-8-9-7. De onde? 7-1-0-9-9-0. 1804, reduza para 1809. 7809-1804. Utilizado no localizador, 3179. 3179, complete final, chame torre 118-6. 118-6. O voo 1804, esquerda pro A200, limite permanece. 200, voo 1804. Ground at 53, turn your right, contact Salvador Ground 1213 minor. 27, mantém 2000 pés. 7. Muito bom dia, T3179, está no localizador, passando externo, baixar travado. Via American 980, please. American 982, continue taxi via Alpha and report to Take Juliet and stand by to get 11. Okay, Alpha's in, I'll call you when we approach Juliet, American 982. O 1804, é autorizado 2000 pés, o ajuste 1005. 2 ao 3, 1-0-0-5, 1-0-0-4. Controle Salvador, muito bom dia, Log 4, transferido, passando 067 para o 050. Log 65, 1-0-4, desço para o nível 050. 050, reduzido 210, mais. O 1804 para o localizador, esquerda para o 1-0-4-0, autorizado final, reporte estabilizado. 1-0-4-0, reporte estabilizado, 1-0-4. O 1804, aeronave que o precede com 1409 graus. Gente. Varig logo 6514, indicada. 210 nós. Gente, reduza para 1809, sob vetor, após ITAP, mantém a proa, limite localizador. Reduzir para 180, após ITAP, mantém a proa, limitado pelo localizador, log. 6514, reautorizado 3000 pés, o ajuste 1005. 3000 com 1015, log 6514. Total 9990 estabilizado? Afirma, 9990. Complete nosso retorno 186. 186. Torre Salvador, bom dia, total 9910. Estabilizado na final da 1-0. Total 9910, continue a aproximação, pista 1-0, tráfego avistado no momento número 2 para pouso. Aguarde pista livre, informa cabeceira 1-0, deslocada 90 metros. Somente 90 metros. 7, é uma milha e meia do externo, batalha travada, aguardando a pista livre, 9990. Estou no localizador, gol 1804. 1804, complete final, chame, aguarde transferência para a tua. Valeu. Decimal 8. 219, 19 8, pode. Salvador, voo 1897, bom dia. 1897, reautorizado nível 040. 040, 897. Log 6514 para o localizador, direita para o 060. Direita 060, log 6514. Avistou, 1904. Voo 1804, completo final, chamei torre 1186. 186. Log 6514, o tráfego que o precede, Boeing 737 da Gol, indicando o ground de 140 mais. Ciente, o Varilog 6514 reduzindo mais. Ciente, reduza para aproximação, log 6514. Reduzindo para aproximação, pode descer para 2000? Afirmativo, 2000 pés, o ajuste no 015. 2000 com 1015, log 6514, já. 3179, já lembrou na sua 3179, autorizado o táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, reporte para a Juliette, dan 3179. Log 6514, complete direita para 070 para o localizador. Direita direita 070, guardando o localizador log. Salvador, é o Força Aérea 2732. Força Aérea 2732, prossiga. Está com plano para Recife, no 110, alternando João Pessoa, com 8 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia. Cliente, a informação quilo para autorização e partida. Força Aérea 2732, autorizado nível 110 para Recife, pela rota Golf 677. Decola da pista 10 com curva à esquerda, na saída Conde, controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione o código 0263. Colégio da 1-0 com curva esquerda, saída Conde, controle 1935, torre 26, e o transponder 0266. O Força Aérea 2732 autorizado, o cotejamento está correto, autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, 2736. Tan 3179, autorizado o ingresso no pátio principal via Índia para o portão 2. Via Índia para o portão 2, o TAN 3179. Salvador total 9910, Lima. Total 9910, autorizado o táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, é. Alô, Trip 55 no 4. Trip 55 no 4, aguarde coordenação para Aracaju, altímetro no 0 no 5. Tente aguardar. O Gol no 7 no 5, copia. Completará o final de 1-0, será 2-6-6, log 6-1, não pode ligar, onde? 1-8-9-7, reautorizado 2.000 pés, ajuste 1-0 no 5, autorizado final, reporte estabilizado. Para 2.000 com 1.015, 1-8-9-7, chama estabilizado. Para o Globo 65 no 4, continue a aproximação, aguardando pista livre, no momento número 2 para pouso Salvador, informo cabeceira 1-0, deslocada 90 metros, 90 metros, V-Log 65 no 4. Número 2 nervoso, baixando travada, aguardando pista livre, log 65 no 4, sem ter restrição 90 metros. 897. Gol 1804 no solo 01, libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. Solo 1219, gol 1804. Solo Salvador, gol 1804, livrando. Gol 1804, prossiga via Alfa e reporte para ingresso na Juliette. E Alfa, chama para ingresso na Juliette, 1804. Log 65 no 4, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 1.80 graus com 0.5 nós. Livre pouso na 10, log 65 no 4.